como águia voarei até chegar ao céu e ver o meu rei. Seu nome é santo, santo, para sempre adorarei ao grande Deus e príncipe da paz. Deus poderoso, enche este lugar. Não vejo a hora de o céu chegar. O meu Jesus, eu quero encontrar. Abrir meus braços e sentir sua luz, sua presença enche este lugar. Não posso parar. Estou sentindo suas mãos em mim, tocando forte o meu coração. Posso pular de tanta emoção. Não posso parar. Só povão. Aleluia, aleluia.